4037 em mantém 4065. Salvador Web, 5729, gate 1, eu sou a menção Unifar. Confins. Confins, a guarda cota número 2, o ajuste 9093. Charles, Fox, cara, Juliette. Pátio se encontra, Jundiaí. Próxima Recife 2545, contando 2685, Oxfam 6314, muito grato, boa tarde. 3, Charlie, Fox, Juliette. Solo 33, Libra, Solo 1219. Ao Libra, Solo 1219, gol no 075. IP 5488, desça para 2000 pés, QNH no 013. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado localizador. Ok, então. Descer para 2013. Autorizado X-Ray, reportado no estabilizado localizador 5488. De Alfa, reportará antes da Juliette, gol no 075. Trip 5219, pronto para a cópia. Zero de colagem, o azul 4065, vento 120 graus, 109. Livre de colagem, azul 4065. Pronto para a cópia. Webjet 5729, pronto cópia. Confins 340, Pesolou no 6, resto no 0, curva direita da Eulê da Bridge, controle 119, decimal 8, transponda 5550, Webjet 5729. 00340, Confins, Pesolou no 6, agora fecha na 0, curva esquerda, Eulê da Bridge, 19, controle 5550. Um chamba. Um 399 está pronto para o posicionamento gate 3. 075, portão 612. Portão 612, usado 75. 399, portão 3, autorizado, chame táxi. Chamado para táxi, grato. Salvador Ground, Pass 3217, ready to push and start up. 3217, send 04, stand by to start and push back. Roger, standing by. Mino 280, 4065 azul. Curva direita da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, onde irá interceptar o Whisky 1. Controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5555, o Charlie Fox Juliette. 5488, tá fazendo desvio de formação? Negativo, vai informar no localizador. Via Whisky 1, pistão 7, curva direita, saída da El, Leda, após Leda e Ilhéus, controle 119.8 e o transponder é o 5555, o Papa Romeo, Charlie Fox Juliet. Então, tá interceptando o localizador agora, 35482. Gente, 5482. Dael, Leda, Ilhéus e o controle é o 198, 119.8. Quantos a bordo, o Papa Romeo, Charlie, Fox, Juliette? E Charlie, Fox, Juliette, torre 1895, acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Paulo Gol, 75, centro da uniforme, transação com 755, aguarde a cópia, ajuste no 013. Paulo Salvador, Pantanal 4711, informação e uniforme para a autorização de tráfego Congonhas. 4711, Congonhas, 360, aguarde a cópia, número 3, 1013. Gente, autorização é previsto? Torre Salvador, trip 5488, está... Fui ali essa no momento. E 488, check trem, livre pouso, 130 graus, 10 mais. Ok. 5488. Para o táxi com 121 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão, é o gol 1399. 399 direita, ponto de espera 1895, ajuste 10, 13, aliás. Resultado 1013, autorizado táxi direita, ponto de espera vai ser máximo 245, 399. Obrigado. Remonta 14, está livre, o passageiro chama o táxi. One 3217 is approved, startup and pushback 1004 for taxi. Roger, clear to startup and push 3217. Passareto 2231 é o solo. Ok. Considere a restrição, ok? Da saída, ok? A restrição da saída vai decolar com pista 10, Momo Albo após direto barreiras, ok? Como álbum, então, direto para a barreira 2-2-3-2. Na cabeceira, no 7. Papai, o meu, Charlie, Fox, Juliette. Estará alinhado e pronto na... Curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.8, transponder 5536, o gol 9755. 3360, Confins, Lulu 16, decolada no 0, curva direita, El, Leda, Bridge, transponder 5536, controle 198, gol 1755. Correto, chame pronto, 9755. Vai, obrigado. Vai. Passei a Golf Foxtrot, autorizado de chegada a Mali, desça seu nível de voo 050, que é legal na 013. Guardião 04, prossiga. Está na vertical de Veracruz, mantendo 1.110 para retorno a Salvador. Guardião 04, mantém 1.500 pés no corredor Veracruz, reporte Paripe. 1.500, reporte na Paripe, 04. Ok, Charlie Fox, Juliet, aguarde para a decolagem. Aguardando, Charlie Fox. Rádio 04, confirme o tipo de equipamento. Não, Rádio Fox, por favor. Ciente. Passando 2231 para o táxi, 48 a bordo, 3 horas e 30, alternando o Brasil. Azul 4065, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, 4065, boa. Via Juliette, ok? O 2231, fique atento. Ponto de espera 1895. Ok, Juliette, alfa viatura, ponteiro Juliette, 1895, lá, boa. Guardiã 3, aposte no farol da barra. Guardiã 04, confirme procedência e pessoas a bordo. Procedência Salvador 02 a bordo. Sim. Salvador Ground, 10-3-2-1-7, ready for taxiing, 171, that's on board, 3 hours and 30 minutes of the endurance of 10-18 Guarulhos. 10-3-2-1-7, taxi approved by the right, via India Alpha 200.1 runway 10, pay attention to the Embraer 145 of Passaredo. Number 2 to take off runway 10, QNH 1013, to Street 217. Roger, so we'll be taxi by the right side to the host point of runway 10. I don't have the traffic inside the Passaredo 145. Passaredo, you're right now, okay? 217. Passaredo is your right about now, okay? Roger, visual the traffic. Solo trip 5488, libre oceano. 5488, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 5488. Beleza, vai pro terminal 3 ou pro 1? Trip, vai prosseguir para o pátio 3, atento ao sinalizador. Minha posição prevista aqui é, portão, é a posição meia dúzia do pátio 3. Ok, então, tá certo, 5488. Com 399 decolado aos 44, chame o controle em 19 decimal 8. 19,8, 399. 2231, Charlie Fox Trot Juliette decolou aos 44, controle 119 decimal 8. 19,8, Charlie Fox Trot Juliette, uma boa tarde, um bom trabalho. Passaria 2231 na linha e mantém. Ali mantém na 0231. 60 da El no 399. Five. Canal 4711, pronto cópia. Pronto cópia, 4711. Congonhas 360, via Upezulu 16, pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.8 e o transponder é o 5545, Pantanal 4711. Autorizado Congonhas 360, via Presulu 16, decola pista 90 com curva direita, da El, Leda Paz Bridge. O controle 1998, transponder 5545, 4719. Correto, portão 9, chama pronto, 4719. Chama quando pronto, 4719. Voo 1925, ready to copy. Correto. Brasília, flight level 2360, via Presulu 1617. Runway 10, right turn, Goli, departure of Fito transition. Salvador 119.8 and squawk 5540, go 1925. Roger, clear to Brasília, flight level 360 via upper Zulu 17. Take off runway 10 for right turn, Charlie, departure, fetal transition, 119.80, departure control, 5540, score code 1925. Score, report red to start up and push back 1925. I call for start up and push back 1925, thank you. Guardião 03, não recebo seu transponder, reporte através do parque situação. 29, cópia. Virou. Nível 200 para Vitória da Conquista, pista 10, curva direita, saída gole, eval após direto Conquista, controle 119.8 e o transponder é o 5543, o trip 5219. Ok, aprovado 200, subida gole, transição eval. 5543 o transponder, 198 é o controle, 1895 é a torre. Ok, direita após 5543 no transponder, chame pronto, trip no pátio 3. 543, gente. O Charlie Fox Juliet ainda está na escura da torre, confirme. Salvador. Controle, é o Papa Romeo Charlie Fox Trot Juliet, tivemos um problema aqui. Papa Romeo Charlie Fox Trot Juliet, contato radar na decolagem, suba até nível de 100, vou direto coral. 100, direto coral, Charlie Fox Trot Juliet, grato. 3217 clear for takeoff runway 10. The wind is 120 degrees at 10 knots. Okay, clear to take off. 3217. Guardião 03, mantenha 500 pés e aposta através do parque Pituaçu. 500 pés, guardião acaba de passar apertando, vai reportar através do Pituaçu. Controle, o guardião já próximo a Paris, guardião 04. Ah, chama o controle, 3217, airborne 49er, contact us, Salvador, departure 119.8. 198, thank you, that's 3217. Guardião 04, mantenha o corredor, reporte na rotatória ou visual com o campo. Portará na rotatória ou visual, guardião 04. Salvador Control, good afternoon, 3217, Marcher, dial, 7,700 feet now. 3217, radio contact to departure, cargo for level 360, dial departure. Aye, affirmative, 360, dial departure, 3217. It's possible to fly direct dial, 3217. Clear. Clear to the health. That's 3217. Control your Papa Romeo, Charlie Fox Trot Juliet. Prossiga, Charlie Fox Trot Juliet. Possibilidade da presente voar direto de Endesia? Aguarde. Gol 1399, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Seu gol 1399. 251, secundário, por favor. 133.25. 251, 3325, boa. Papa Romeo, Charlie Fox, Juliet, confirme para o controle, approach ideal. Controle, sábado, voo 395. Transfere, passo 190, 160, resistente da uniforme. Voo no 395, essa é a identificação. Autorizado a chegada a Mari, desce inicialmente até nível de voo 080. 80, inicialmente, voo no 395, Mari, chegada. Controle ao Papai Romeo, Charlie, passo para o Juliette. Informa para o ideal 235. Aguarde coordenação com o centro. Na sua escuta, grato. Guardião 03, passou Pituaçu. Guardião 03, chame torre 198, decimal 95. 118,95, grato. 35266, desça até 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado o localizador. 35266, reportará. Azul 4206 na escuta. Estabilizado o localizador. Papá, papá, Zé, Golf, Foxtrot, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. Torre 1895, grato. Torre Salvador, Azul 4206, boa tarde. Azul 4206, sua identificação, vou indo pro EDITAB para a chegada mar e desço até nível de voo 050, QNH 1093. Pro EDITAB 050, Azul 4206. Boa tarde, papá, papá, sem água, Foxtrot. Está no curso localizador, tem um campamento, está baixado travado. Thiago Foxtrot, ciência do tráfego, porém ainda não avistado, vento de 120 graus, 8 nós. Agora sim, avistado, livre pousar 1 0. Livre pousar 1 0, Thiago Foxtrot. Salvador, muito boa tarde, Guardião 04, a 5 milhas na rotatória, já visual com campo. Ok, Guardião 04, chame final de 3 milhas para o 17, o que previsto uma órbita 1360. Guardião 04, chame final de 3 milhas. Caso não receba instruções da torre ou fale comunicações, efetue 1360 pela esquerda e prossiga com a aproximação. Chamar final de 3 milhas, caso fale na comunicação, explorar 360 pela esquerda, Guardião 04. Guardião 03, informe quando visual com tráfego na final do 10, é um Phenom. Guardião está completando 360, quando visual reportará. O Serra Golf Fox, atento a U2 na curta final do 10, ok? Espera atento, Golf Fox. Tudo bem, 479. O Guardião agora visual com Phenom. Charlie Foxtrot Juliette, autorizado voo direto da ND. Direto da ND, da presente, graças. E separação visual, vai passar, vai cruzar a final do 10, a retaguarda do Phenom, ok? Excelente, a retaguarda do Phenom, 03. Senhora Golf Fox, informa a sua direita, a aeronave da polícia, vai passar a final do 10 aí, a sua retaguarda, caso receba no ticket, ok? Atento, Golf Fox, graças. Guardião 04, tem livre pouso da 17, vento 120 graus, 109. Livre pouso 9704. 5 Stand 2, request pushback and startup. 925 Stand by 2, startup and pushback Stand 02. Standing by, 1925. Mantendo o Fernando Vento, aguardando autorização para girar base. O Guardião 03. TAM 32197, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife 125, ano 3325, grato 3217. Passaredo 2231, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. Pro 2545, 2685, boa. Trip 5266, reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 5266. Azul 4206, desça até 2 mil pés, QNH 1013, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. 2013, reportará estabilizado, do 4206. Trip 5266, continua a aproximação para 1-0, aguarde autorização de pouso. É, continua não, 5266. Sierra Golf Fox, no solo 57, libere, chama o solo 219, confirme só o estacionamento. 4-3, vai chamar o solo 219, Sierra Golf Fox. Para confirmar, o Sierra Golf Fox vai seguir para a Aerostar, confirmando a Aerostar, Sierra Golf Fox. Ah, ok, ciente. Chama o solo 219, então. 219, né? Trip 5219, boa tarde. Mantenha o ponto de espera, 5219. Ciente, 5219. Livre pouso 1-0, vento 120 graus, 1-0 mais. 5266. Guardião 03, autorizado girar base. Aguarde autorização da, para pouso 1-7. Girando base, aguardando autorização, Guardião 03. 5, desça via até 3 mil pés, QNH 1-0, 1-3. 3 mil com padrão, 1-3, 9. 5, desça na via. Porque o plano não chegou no meu sistema ainda. Somente aguarde mais alguns minutos, ok? O 1-0-7-5. Tá bem, só confirmando, na verdade a gente tá atrasado já aqui. Qual é o horário do plano, tô galinho? Aos 42. Então é o gol 1-0-7-7, é isso? Afirmo, 1-0-7-7. Para o Taxi Web 5729, 1-48, 3 horas e 30, Guarulhos. 729, direita, ponto de espera, 1895, ajuste 1-0, 1-3, boa viagem. Ponte 1895, 1-0, 1-3, viagem. Ok, o gol 1-0-7-7, Galeão, protocópia. Pronto, 1-0-7-7. Galeão 360, para o ISC 50, pós conforme rota do plano, pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5526, o gol 1-0-7-7. Gol 1-0-7-7, ciente aprovado, Galeão nível 360, via Upper ISC 50 até Bidev, após Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 1-6 até Grupo e Upper Zulu 1-4 até Barbacena. Decolada 1-0, curva direita, saída da Euleda Bidev, controle 119.8 e o transponder 5526, o gol 1-0-7-7. Portão 612, chame pronto, 1-0-7-7. Chamará pronto no portão 612, gol 1-0-7-7. Solo padrão 471 para o pushback. Solo Sierra Golf Fox livrou na Delta, aguardando para São Gabriel está. Sierra Golf Fox foi autorizado até antes da Juliette. Aqui está que se via Alfa, sua direita agora, e reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, Sierra Golf Fox. Pantanal 4711, aguarda para iniciar. Aguardo, 4711. 1925, it's approved. Start up and pushback, stand 02, report taxi. Clear to pushback and start, report for taxi 1925. 1755 é o solo. Está iniciando o push, o 755 agora. Direita 219, trip 5266. 206. 4206, chame torre 118, decimal 95. 1895, até logo. 1395, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. 7-102-1000, reporte estabilizado no X-Ray, o gol no 3-9-5, o localizador do X-Ray. grato. 5729, mantenha o ponto de espera. Mantém 5729. 35219, livre de